Para, que isso? Não é desse gosto que a gente vai falar, não. É desse daqui, ó. Começando mais um podcast aqui, Feel Have Ghost. E hoje vamos ter finalmente o episódio desse EP que deu origem ao nosso programa. E se você vai me perguntar por que eu coloquei esse nome no programa, eu vou tentar falar aqui rapidinho pra vocês, porque hoje o programa eu vou tentar fazer um esqueminha diferente. Vai ter um pouco mais de música, só que vai ser pelo seguinte motivo: como a gente vai falar deste álbum que contém covers, não diria covers, mas sim releituras de músicas um pouco mais antigas e tal. E por que eu digo releituras? Porque vocês vão ouvir. Eu vou fazer o seguinte: quando eu for chamar a música, eu vou tocar duas músicas pra vocês, a original e a versão do Ghost, pra você ver se ficou bem igual ou bem diferente. Porque tem umas aí que você pode notar bem assim a diferença, e ficaram ótimas as releituras do Ghost para essas músicas aí do EP If You Have Ghost. Então, vamos lá. Antes eu quero agradecer aí o pessoal que assistiu novamente. Que assistiu não, né? Que ouviu o podcast. Ao pessoal que ouviu até o fim e falou palavra secreta. Muito obrigado. Provando que realmente ouvem. E você não sabe, vocês não fazem ideia da satisfação que é pra mim saber que o pessoal tá ouvindo mesmo. Muito obrigado mesmo pra você que ouviu pelo YouTube, pra você que ouviu pelo blog, por onde seja aí, muito obrigado mesmo. Bom, vamos lá então. Hoje o programa não vai ficar muito longo, porque mais uma vez, repetindo aí, achar informações do Ghost na internet é uma coisa que não é nada fácil, galera. Não é nada fácil. Procurando assim pelas andanças no Google aí, achei algumas informações sobre o EP If You Have Ghosts. Que se vocês verem que não estão corretas, manda aí pra gente, que a gente vai falar aqui no programa. Bom, nesse programa eu vou falar um pouco das faixas, da influência da capa, o que eu acho do som e tocar uns sons pra vocês. O EP If You Have Ghosts saiu aí em 20 de novembro de 2013, né? Pela República, o selo foi a Republic Records, mas a produtora, essas coisas é tudo que a gente já conhece das outras, a Rise Above e a Universal. Então, é tudo mais ou menos ali do que a gente já conhece, só que o de diferente que tem nesse EP, que ele foi produzido por um cara conhecidíssimo do rock, pelo Dave Grohl, cara. Assim como a gente já tinha dito em alguns programas atrás sobre os covers que já tinham saído nos outros álbuns que tinha nos singles e tal, que ele produziu, que era o I'm a Marionette do ABBA, acho que, se eu não me engano, ele até tocava também nesse, ele também fez a produção, ele ficou com a produção. E segundo umas fontes aqui, na música If You Have Ghosts, ele toca guitarra, cara. Ele é rhythm guitar. Como poderíamos dizer, a segunda guitarra? Ele é a segunda guitarra, olha aí. Pra quem não sabia, eu também não sei se é correto, mas diz a minha fonte aqui que é ele. Nas outras músicas, ele fica aí a cargo da bateria e percussão, né? Pra tocar, menos na Secular Haze, que é a faixa que tem, que é a original do Ghost, que é ao vivo e tudo mais, que nós vamos falar. Bom, temos aí 5 músicas. Até onde eu vi nos vinis, como vocês já viram, eu gosto mais de falar dos vinis e tal, mas também, se eu achar informações sobre o CD, eu falo. Mas no vinil ela vem do lado A 3 músicas, que é If You Have Ghosts, a I Am Marionette e a Crucified. E do lado B temos aí Waiting for the Night e Secular Haze. A Secular Haze, que é a única música da banda, ela foi gravada no Music Hall of Williamsburg, em Nova York, em 28 de julho de 2013. Ela foi mixada pelo Jeff Curtin e masterizada pelo Ted Jensen, e gravada pelo Jeff Curtin também, escrita aí pelos Go Readers. E temos lá então, vamos falar dos covers. Temos aí a primeira faixa que já é conhecidíssima, é a faixa aqui que dá nome ao nosso programa, que assim, o EP se chama If You Have Ghost, que é pra usar o Ghost, pra usar a parte do nome e tal. Mas o som original é feito pelo Rock Erickson, é If You Have Ghosts, certo? Pra quem não conhece o Rock Erickson, que eu sei que tem muita gente que já ouviu os covers, curte os covers e tal, as releituras da banda, mas não conhece, não é por... Eu tô tirando aqui, mas eu mesmo conhecia muito deles antes. Eu já tinha ouvido falar do ABBA, Depeche Mode, mas o Rock Erickson, por exemplo, não. Ele é do Texas, ele também é um dos pioneiros, cara, do rock psicodélico, pra quem aí não conhece. Ele é um dos membros fundadores do 13 Floor Elevators. Pra quem não conhece aí, vai aí, faz uma pesquisinha aí, você joga aí 13th Floor Elevators. O cara é pioneiríssimo, né? Ele tá aí em atividade desde 64 até hoje. E não parou mais. Texana e Rock Erickson. Eu curto muito essa faixa. Ver ao vivo esse som foi muito massa. Acho muito boa essa música. E se você vê aí a original e a como ficou, você vê como que a banda foi muito boa em fazer essas releituras. Bom, seguindo aí temos I'm a Marionette do ABBA, que a gente já falou uma vez aqui. Eu não me lembro agora nem qual programa, vou ser sincero pra vocês. Estou num dia muito corrido hoje, meu aniversário. Então, eu não estou com a cabeça muito em dias. Então, mas a gente já falou desse cover do ABBA aqui. O ABBA também, que é conterrâneo do Ghost, né? Também são suecos e tal. E temos aí na faixa 3, que tá no lado A, né? Pra quem tem aí no vinil. Crucified, do Army of Lovers. Essa música, ela é bem decadente, assim, sabe? Ela é bem lenta, é muito boa, só que é pesadíssima. Eu acho ela excelente, eu não ouvi ela no começo, mas depois de um tempo pra cá eu comecei a ouvir ela. E eu acho um som, assim, muito bom. É massa, pra você ouvir, assim, se estiver fazendo alguma coisa, deixa ela tocando lá, eu gosto, eu acho muito massa. Em seguida temos aí mais um cover, ou mais uma releitura, da Waiting for the Night, que é do Depeche Mode. O Depeche Mode, pra vocês verem aí, os caras são uma banda de, pode-se dizer, de música eletrônica, né? Eles são da Inglaterra. Pra quem nunca ouviu aí a original, né? Eu vou deixar pra vocês aí daqui a pouco. E vocês podem perceber a diferença, que os caras não usam praticamente nenhum instrumento de rock. E como que o Ghost conseguiu fazer um som ótimo. Eu acho muito bom essa versão deles para Wait for the Night do Depeche Mode. Em seguida, como eu já tinha falado antes, que é a última faixa, é a Secular Haze ao vivo, também muito boa. Secular Haze, que é um som que eu acho ótimo, não preciso nem ficar falando muito. Mas então, é isso aí, essas são as faixas, falei um pouco da produção e tudo mais. Vamos aí para o nosso som, então, que hoje serão dois. Vou tocar para vocês aí a Waiting for the Night original do Depeche Mode. E em seguida eu vou tocar pra vocês aí a música, a versão do Ghost, né? Do Waiting for the Night, que eu acho muito, muito, muito foda. Vamos lá com esses dois sons e eu já volto. And there in the still Waiting for the night to fall. I know that it will save us all. When everything's dark, keeps us from the start. Reality. I'm waiting for the night to fall. When everything is bare. Voltando aqui, então vamos lá, galera. A gente foi aí de Waiting for the Night, vocês ouviram aí as comparações. E dá pra ver muito a diferença, né? Bom, o If You Have a Ghost, quando ele saiu, na primeira semana nos Estados Unidos, ele vendeu 5 mil cópias na primeira semana. Ficou na posição de 87 da Billboard 200. E depois aí, passando alguns números, na Billboard Hard Rock, que a banda ficou em primeiro lugar com Infest Soman, eles pegaram o sétimo lugar. Na parada também aí inglesa, rock e metal albums, eles ficaram em 11º, bem representativo, né, para uma banda nova. E na Billboard Top Rock, eles ficaram na posição de número 24. Em questão de como foi recebido o álbum, teve sites que de 5 estrelas deram 4. Também ali na New Noise Magazine eles pegaram 5 estrelas. Na Loudwire, onde eles tinham conseguido 5 estrelas pelo Infest Soman, eles ficaram com 4 com esse álbum. Então assim, numa forma geral, é um álbum bem recebido, né? Por ser versões de músicas já conhecidas, então o pessoal recebeu bem aí o álbum. Nas versões em vinil, uma que me chamou bastante atenção foi a versão Maxi Single, que é um vinil branco e tal, assim, que ele... Se eu não me engano, a primeira prensagem dele, que foi a prensagem original, a edição escandinava, foi de apenas 500 cópias. Então assim, quem tem, porque é um clássico, assim, já pode ser considerado, né, e uma coisa rara de se achar. Na capa aí, como todo mundo sabe, já tem uma influência, né, de um filme, mais uma vez. E o filme que a gente tem de referência dessa vez é o filme Nosferatu, de 1922. Exatamente, 1922. É um filme alemão, né, que foi, acho que assim, uma das primeiras histórias de vampiro, né? Ele é tipo uma adaptação do filme Drácula, do Bram Stoker. E eu não vou falar muito dele agora, porque como eu já falei em outros programas, a gente vai ter aí as referências das capas e tudo mais. Então, e eu vou deixar também aí no post, se você estiver ouvindo pelo blog, o link pra você ver aí a capa do filme, se não é bem semelhante com a capa do single do Ghost. Também falando em versão, como disse que eu ia falar de CDs e tal, eu achei um CD aqui que foi um CD promocional que saiu, que ele é uma capa branca, escrito If You Have Ghost, parece que ele é um CD promocional, que saiu pela Spine Farm Records, que ele é só para uso promocional mesmo e vinha só com a faixa If You Have Ghost. Eu vou deixar também no link aí no blog pra vocês verem qual que é desse CD aí. Claro que também é uma coisa que quem tem, porque é um negócio raríssimo. Foi pouca prensagem, era uma coisa mais distribuída, uma coisa mais promocional. Bom, vamos lá, eu vou fazer mais um som aqui, vou estar com as minhas considerações finais sobre If You Have a Ghost, que eu não quis falar muito por questão de eu tocar aí duas faixas, né, por intervalo. Então, eu vou tocar pra vocês aí a faixa título, né, If You Have a Ghost, do Rock Erickson. Primeiro, eu vou mandar aí pra vocês a versão original, que eu não tinha ouvido, vou ser sincero, eu não tinha ouvido, mas que eu achei muito bacana. Eu não conhecia antes, eu só conhecia a versão do Ghost. Fui ouvir aqui pra fazer o programa pra vocês, achei demais. Vou botar pra vocês aqui ouvirem e fiquem aí com If You Have a Ghost e eu já volto. Say yeah. If you have ghosts, you have everything. If you have ghosts, you have everything. You can say anything you want, and you can do anything you want to do. If you have ghosts, you have everything. Aqui, galera, então agradecer aí se você ouviu o programa. Espero que tenha passado alguma informação que você não sabia aí, para que você goste do programa. Pô, aprendi um negócio que eu não sabia aí. Mas se você for com alguma dúvida, pergunta, manda no e-mail da gente lá. Lá no blog tem a aba do formulário que você pode enviar suas imagens de artes, tatuagens. Tem o álbum dos fãs lá no Facebook, facebook.com/ghostpodcast. Você pode ir lá e curtir a nossa página e ver a sua foto lá, se você quiser mandar sugestão, crítica, perguntas, dúvida, qualquer coisa você manda pra gente no e-mail. Eu vou deixar aí no blog, você manda pra gente, ghostbcpodcast@gmail.com, e acessem lá. Toda semana a gente está colocando download, colocando imagem. Eu vou ver se eu coloco essa semana aqui o download do livreto que vinha no Infest Suman, que é com umas artes muito da hora, que até a arte que eles queriam colocar na capa e foi proibido tem lá. Eu vou colocar aí para vocês baixarem. E explicando aí, como eu falei no começo do programa, por que a gente tem esse nome, porque é que nem diz, né? Se você tem... no caso, nosso seria o Ghost, né? Você tem tudo. E, cara, você tem tudo. Se você tem o Ghost, alegria, felicidade no coração. E eu, pô, sei lá, eu tava procurando um nome pra colocar No podcast eu pensei nisso, né, cara? Nessa questão de você ter... Essa questão de você ter o gosto, você ter o podcast, enfim, que seja. Você tem tudo. Então, se você acompanha a gente, você tem a gente aí, você tem tudo, cara. Informação, arte dos fãs e tudo mais aí. E é isso. Antes de ir embora, eu vou tocar mais um som aí, que é a última do EP, que é Secular Haze ao vivo. Né? Eu queria tocar ela, porque eu gosto dessa música mesmo, e ela ao vivo fica massa. E é isso aí, galera. Acompanha a gente aí no Facebook, Google Plus, YouTube, e até semana que vem, que agora acabou, né, a linha do tempo de lançamentos. Aí nós vamos vir com assuntos diferentes aí, mas sempre falando do Ghost. Valeu pra quem ouviu até agora, e é isso aí. Tchau! E a palavra secreta, se você ouviu até aqui essa semana, vai ser abobrinha.